Ascultă-te. Bună, sigur, bună, am de știre. Chame Recife, frequência 1288, ao término 2064. 1288? Ao término 2064, um voo. Sim, 2288, 2064, obrigado. Bom serviço. Controle, gol no 982. Prossiga. Fala que devido à formação a 7 milhas de Cari, solicita curvar direto para o Odiuzan para interceptar o LS. Tu e desvio a proa 025 resolve? Temperatura. Afirmativo, 025 ajuda. Tá ok, sobre vetor, vou na proa 025, aguardando o último vetor para a final DLS Yank 982. Positivo então, na presente 025, aguardando o vetor final para LS Gol 982, obrigado. Mike, Eco Delta, Salvador, prossiga. Salvador, 140, que tem que tomar água, e aí 80, após o cruzamento, todo o nosso destino. Qual a matrícula completa do Mike Eco Delta? 140, gente, Mike Eco Delta. Tráfego visual 1014 no 014, reporte Patamares. Reporte Patamares, Mike Eco Delta. Mensagem 2000 vai atingir 6 por 10. Gente, é autorizado 3000, Mensagem 2000. 3000, confirmando o ajuste? 1014 no 014. Prato. Dan 3859, chame Recife, 1288, ao término 1264. Momento 288, 1264, Dan 3859, um bom domingo. 4, decolou 35, chame controle em 119.8, um bom dia. 98, bom dia, 304. 982, solicita curva à esquerda, uma formação à frente. 6726? Gol 982. 982, esquerda, proa 300, reporte estabilizado em LS Yankee. 300, esquerda, reportagem estabilizado, 982. Amazonas, bom dia, 3304. Colou 1600 pés para 360. 3304, submantenha nível de voo 360, vigilância. 360, 3304. No táxi via Índia Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste no 0.4, por favor. Índia Alfa, torre 18.3, obrigado. Índia Alfa e Golf. Índia Alfa e Golf, ciente. Gol 1605, chame Recife, 1288, ao término 1264. 1264, 1605. Bom dia, bom domingo e bom trabalho. Igualmente, bom voo. Desvia a esquerda para o 3304, Salvador, evitar formações. Autorizado desvio, então, 3304. Livre 04. Gol no 982, complete esquerda, proa 2, 4, 5, reporte estabilizado. 389. Controle, já vamos interceptar nessa proa, avistando a pista 28 agora no 92. Já está avistando, completa a aproximação. Torre 1 no 8, decimal 3, bom pouso, 982. 183, até já, 92. Controle, o Alfa Tango Tango decolou da 17 da perfil Gole. Alfa Tango Tango, suba e mantenha nível de voo 040. 040, Alfa Tango Tango. Bom dia, Gol no 982, final INS 28 avistando, baixar trabalho. Gente, bom dia, 982, tem pouso autorizado na pista 28, 220 graus, com uma dúzia nós, Gol no 982. Gente, livre pouso na. Ou não, na 28, Gol no 982. Correto. Na 726, reportagem estabilizada. Controle, é o Mike Delta. siga. Está a 30 segundos do farol de Açu e do gol pro campo, senhor. Mike, Eco Delta, chame a torre em 1183, bom pouso. 1-1-8-3-0, Mike Eco Delta. 3602, passo 090 para o 070. 3602, reautorizado 2000, reporte final do ILS Yankee com 1014. 2014, ponto final do ILS Yankee 28-3602. Salvador, voo no 605. Próximo a Itapuã, Mike Eco Delta. Delta 04. 128.8. 1288, muito obrigado, hein? Esse Salvador Web 6726, visual está pesado, ILS. Web 6726, completo final ILS. 4 milhas para marcador externo, chame torre 118.3. 23, grato. Deve prosseguir direto para o pátio, ou se preferir aproximar para a cabeceira 35, confirme. O vento é de 230 com uma dúzia nós. Ok, poderá aproximar para a cabeceira 35 então. Cheiro normativo, então reporte na curta final 35, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Salvador, Web 6726, estabilizado ILS 28. Vente, continue a aproximação, número 2 para pouso, cabeceira 28, vento de 220 com 10 nós. Como número 2, avaliando, Web 6726. Uno 982, solo aos 40, 40, libera a esquerda, chame solo em 1219. A esquerda liberando 219, gol no 982, tá já. Tá já. Operou 58. Decolada 28, com curva direita na saída Arum, transição Melim. Transponder 51 no 51 e o controle 1 no 9.8. Entrando Recife, nível 330, via Operou 58, decolada 28, direita, após Arum, Melim. 51 no 51, 198, tá 3454. Já 3454, só confirme o nível? É, 330. Cliente, reporte para o posicionamento. Reportará, é, só confirmando então, Arão Melim, né? Afirmativo, Arão Melim. Obrigado. Fala, bom dia, Gol no 982, livrou o táxi aí, Alfa. Bom dia, Gol no 982, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. Via Alfa, Juliette, do gate 4, Gol no 982. Pode aproximar direto... Cabeceira 35 para uma zangada, senhor? Ok, em baixa altitude, após a 35, em baixa altitude, direto para o hangar, para o pátio 4, Mike Eco Delta. Ok, baixa altitude, manterá até o pátio. Grato. Tá, 3602, pode usar por meios próprios. Então, 3602, sou vetoração, curva esquerda para o A025, seu limite é o curso do localizador. Então, 3602. 025, limite ao LOC, 3602. Então, 3602, autorizado ILS, reporte estabilizado. Tem condições nessa pro estabilizar? Não, quase não, bom. Sobrevisor, subindo ao trem. 020, ficou um pouco melhor, o 3602. Sim, se desconsidere, está sob vetor. Aguarde vetoração para estabilizar no ILS, são 3602. Quase 3602. Controle. Consiga o último tráfego que chamou o controle. Lip Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, prossiga. A de Cairo, Salvador. O Vitorino desvia a esquerda para evitar formações. Tente estar acionado 01160, o Victor Indio Juliette. 01160, transponder. Está com 3 a bordo. Tente para Papatango Victor Indio Juliette, aciona a identificação. Ingresse no corredor Axé, corrigindo. Ingresse corredor Vera Cruz. 1500 pés, reporte na vertical de Paripe, Victor Indio Juliette. Juliette, Juliette, vai manter 1000 pés, senhora. E ver o teto baixo. Pés, eu estou com 3602, curva agora à esquerda, proa 300 para interceptar o curso localizador, reporte estabilizado. Total estabilizado, está 3602, curva. Gente, um bom dia, Mike Eco Delta. Excelente posição, meia dúzia. Da 3454, autorizado, chame táxi. Chamando a táxi da 3454. Salvador. É, Salvador, desculpa. Valeu. Da 3602, completo final ILS, chama agora a torre, 1-1-8-3. 23, bom dia. Tan 3602 na final, visual com a pista habilitada localizada. Tan 3602, sente, tem pouso autorizado na pista 28, vento de 210 com uma dúzia nós. Afirmativo, livre pouso para o Tan 3602 na 28, baixou e travou. Sente. Controle Salvador, muito bom dia, o Oxenar 6311. Oxenar 6311, contato radar decolagem, saída Gole, sul, mantém a nível 320. 320 na Gole, 6311. Tango Victor Indio Juliette, ingresse no corredor Vera Cruz, Victor Indio Juliette. Chuva, né? É, eu tenho que mandar a trança. Informações pesadas à nossa direita, ok? Gente, então vou direto para Paripe, Victor Indio Juliette. Direto para Paripe, sim. Patango Victor Indio Juliette, efetue desvios necessários após desvios, voe na proa de Paripe, Victor Indio Juliette. Juliette, muito grato. 3, 5, 4, Alfa, Tango, Tango, autorizado subir para nível 080. 7080 para o Alfa, Tango, Tango. Papa, Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, autorizado. Voar direto, Sierra, Novembro, Índia, uniforme. Informe estimado para pouso. Gente, direto, Sierra, November, Índia, uniforme. O estimado será 1320. 1320. Solo Salvador, da 3454 para o táxi 178, alterna Natal, 3 horas e 30. Mantenha o perfil de saída, Chané 6319. 14, bom voo. Juliette Alfa Golf Nesta com a torre 19183 da 3454. Patrulha, Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, prossiga. Possibilidade de manter pro A090 para evitar formações? Tente, Victor Índia Juliette. Três, quatro, cinco, quatro. Mantenha a posição no ponto médio ali da Taxi Alfa. Mantém posição no ponto médio da Alfa, gente, 345. Da 3602, táxi via Índia, vai ingressar via Índia, gate 03. Índia pro 3, 3602. Autorizado até a Golf nesta 4823 na 3454 no condomínio. Obrigado. Chané 6311, chame o controle Recife, na frequência 128.8, alterne 126.6, corrigindo Centro Recife, 1288, alterne 1264, Chané 6311. 288, 264, 6311. Victor India Juliette, Cortez Savista. Batango Victor India Juliette, para ingresso circuito de tráfego, torre 118, decimal 3. Juliette. Victor India Juliette, condições de aproximação direta para 17? Ah, firmo. Acuse na curta final, Juliette. O vento 221 duzenós. Sente, Juliette. 09. Torre Salvador, 3454. Taxi Golf, ponto espera da 28, pronto. Sente, a Lima tem cabeceira 28, o TAN 3454. Alinhar e manter. Alinha e mantém. Cabeceira 28354. Papapá, Alfa, Tango, Tango, chama agora Centro, Recife, 128.8, até 126.4. Gente, da presente, chamará o Centro Recife em 1288, 1264, grato, bom dia. Alfa, Tango, Tango. Passeiro Salvador, bom dia, Força Aérea 1357. Força Aérea 1357, aciona edificação, autorizado via chegada de Pinto, desse mantém a nível, desse mantém a 2 mil pés, QNH 10014. Força Aérea 1357, corrigindo, reporte no ideal de descida. Reporte lá no ideal de descida 1357, confirme se mantém a chegada de Pinto. Vitor India Juliette. Juliette. Força Aérea 1357, 59 milhas nordeste de Salvador, contato radar, desça e mantenha nível 050, via chegada Ipite. Força Aérea 1357. Força Aérea 1357, descendo para o 050, via chegada Ipite. 220 com 10 nós, TAM 3454. Vitor India Juliette, solo 57. Está autorizado o backtrack, reporte pista livre. Para 1, 2, 7, 2, 1, 2, 3, 4. Força Aérea 1357, informo para interceptar a chegada a Ipite. Será que curva à esquerda, proa 203, da proa de Anto, Força Aérea 1357. Esquerda, proa de Anto, Força Aérea 1357. Gente, informo também que estamos operando com a pista 28, Força Aérea 1357. Gente, 357. Paulo Salvador, muito bom dia. Com o 397. Ono 397, aguarde a copa, Ilhéus. Guarda a copa. Aeron 357, sintonize a informação ATISE 127.75 e reporte ao controle que está recebendo a informação ATISE. 240 no gol, no 397. Salvador, bom dia, TAM 3454. 454, contato na da decolagem, turma tem a nível 330, saída Aron. Saída Aron 330, alguma possibilidade de Aracaju direto? Tem um perfil de saída, TAM 3454. Terá o perfil 3454. Aeron 357. Sob vetoração, curva esquerda, proa 200. Seu limite é a radial 080 de Salvador. Você Aeron 357. Esquerda da 00, limitada radial 300 de Salvador. Thank you.